233, decolado 227, chame controle 119, decimal 80, tem um bom voo. 198, com 233. Monumento. Sobre 1233, na escuta, cruza 1500 pés na Arbona. Boa 233, contato radar, subovia, sai da Arbona para nível de voo 360. Pelo via para nível de voo 360, voo 233. Ligeiro desvio à esquerda para levar a informação. 20 por quantas milhas? Ah, 15 milhas, aliás, 15 graus à esquerda por aproximadamente 15 milhas. 20. Já retornou a Protipuc. Entendi, 2704. Setero 4, autorizado para o Zeto Romeu Fox 08. A gente vai roubar igual o Romeu Fox 08, azul 2704. 1233, vem Alessa. Rona Alessa da presente, 1233. Zona 755, desça para 2000 pés, o ajuste 9097, autorizado e eletro que tem reporte estabilizado. Gente, 2000, 097, livre entry, zona 755. 704, chame centro Recife, na frequência 926.85, alternativa 125.45. 2685, 2745, 2704, bom dia. Luna 233, chame centro Recife, na frequência 26.0, alternativa 22.8. 260, 288, bom, 233, bom momento. Romo 759, bom dia, autorizado a linha e decolar. Estômago 0, vento 060 graus, 03 nós. Linha decolar, 0759. Bravo CSR, informa o chamado para o regresso. Uno 140, copiado sem frequência livre. Bom, 755 estabilizado, é que Bono 755, chame Itui, na frequência 08, decimal 95. Sim, chamo 755. Salvador, bom dia, Bono 755. Bono 755, bom dia, continue a aproximação, reporte visual com o campo. Para informação, chuva leve, pistão no zero, molhada. Tá sim, chão 755. Tem o teto de mar? 1.010. 759, decolado aos 37, chame controle 119, decimal 80, tem um bom voo. 1980, muito obrigado, seu bom domingo. 1759. Controle, bom dia, voo 1759. 1759, bom dia, contato radar, Suvazia, pede salvo 1 para o nível de voo 360. Dia para o 360, 1759. Quatro 2223 chegando por onde ponto de espera da 1-0. 1755, avistou a 1755, autorizado pouso, pistão no 0, vento 070 graus, 072. Gente, eu digo pouso no 0, 755. Passarei do 2223 após o Boeing da Gol na curta, autorizado ali e manter cabeceira 1-0. Posso, Boeing da Gol, ali mantém pelo 1-0, passarei do 2223. Flat 55 no solo aos 4-0, libere direita, chame solo 121, decimal 9. Direita 219, 755. Fareiro 2223, autorizado decolagem, pistão no 0, vento 080 graus, 04 de nós. Autorizado decolagem, fareiro 2223, pistão no 0. Saredo 2223, decolado aos 4-1, chame controle 119, decimal 8, tem um bom voo. Gente, vai chamar controle 11980, passarei 2223. Controle Salvador, bom dia, passarei 2223, cumpre a árvore 1, restri 3 mil pés. Passarei 2223, contato radar, Supra, sem restrições para o nível de voo 1-0, na saída Arbono. Passarei 2223, sobe sem restrições ao 1-80, cumprindo a Arbono 2223. 759, chame-se Andrusic, na frequência 128.35, alternativa 23.8. 12835, 123.8. Bom domingo, 1759. Por favor. Salvador, é o Pastreiro 2223. Se possível, coordenar direto Vitória da Conquista. Ok. Para 2223. Pastreiro 2223, autorizado Vitória da Conquista. 2223, autorizado Vitória da Controle Salvador, Rocha 6312. 6312, na chegada da BMA de 12, separou o nível de voo 050. 050, alguma coisa. saiu do 2223, chama-se 35, na frequência do 26.0, alternativa 22.8. Vai chamar Recife 260-288, passarei do 2225. Lua 3112, desce para 2000 pés, o ajuste anual 097 autorizado e LSXP, aposto estabilizado. 2000 pés, 097, aposto estabilizado, 6392. Sonodês, a torre informa o teto de 500 pés, visibilidade de 3000 e chuva moderada. 612, estabilizou? Estabilizou, 6312. Demitei, na frequência 18, decimal 95. 19563, 12. Fortaleza 6312, da Oceaner, não visual. Baixar travado. Oceaner 6312, bom dia, continua a aproximação. Teste estimado de 400 a 500 pés. Reporte visual para informação: chuva leve agora sobre o campo e pista no zero molhada. Atende 6312. Graus, 1-2 nós, Oceaner 6312. Gente, pós autorizado, 6312. Autorizado. Direto, bom. Controle Salvador, é o Salvador para o CSA. Eu já informo que Salvador está operando instrumento 400 de pé do 3.000 de visibilidade de chuva leve. Confirma em detalhe. A pessoa vai manter a aproximação, tudo melhorar até as próximas alternativas para a Índia Corrida. Gente. Aguarde. Mexe 400 com 3 mil e chuva leve. Pressurizado para colocar a fogão explora aqui em Buraquinho. Aqui está um campo aberto com vento de mais ou menos 15 nós. Deve limpar o campo já já. É, Buraquinho não será autorizado. Está autorizado fazer na Ceasa. Na Ceasa? Ok, o Ceasa não foi o Ceasa. Aqui, ó, na presente posição autorizada em busca vida? Sabe, é só melhor manter a proa de Ceasa para não interferir na, no eixo de decolagem. Afirmativo, é, será que pode manter o seu setor norte afastado da, do eixo da 1.0? Setor norte autorizado. Vai manter o setor norte aqui em Lauro de Freitas, aguardando a melhora, o braço já. T604, esse é para 2010, o ajuste a 097, autorizado pela SXT, aposto estabilizado. Para 2000, ajustado a 017, chamada estabilizada XT3304.